quando o Senhor nos dá a terra e as nações Ele desarraigar. Separar três cidades é a ordem para o inocente se abrigar. Se alguém por erro ferir outro, sem intenção de mal causar, encontrará paz em refúgio, o amor de Deus irá salvar. Cidades de refúgio, abrigo e perdão, no amor do Senhor a restauração. Em meio à dor, Ele é a nossa luz, acalma o vingador, traz paz à cruz. O caminho é longo e o coração se enche de ira ao ver a dor. Lembremos que a vida é preciosa e o Senhor é nosso protetor. A justiça que Ele nos ensina é amor que traz redenção, que o sangue inocente não se derrame e haja paz em nosso coração. Cidades de refúgio, abrigo e perdão, no amor do Senhor a restauração. Guardaremos teus mandamentos, amando-te em todos os momentos. Na verdade e na luz iremos andar, proclamando a vida que vem do teu amar. Vamos habitar.